amigo, não? Não. Eu sou, sim, sou da França, de amigo, sou de... de emigrante. Bayona. Bayona, sim, sim. Você comeu os calamares? Não, deixa eu falar isso. Mitad es para la CIA, otra mitad para el FBA, el FBI, otro para el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, otra. ¿Entonces? Es un buen ¿No espera que? Te ha dicho para el FBI, para la CIA. No, es para mí, es para mí. Es para mi soltería. Bueno, que acabo de estoy acabando en el Instituto Portugués de Fotografía y que lo hacen muchos días, pero no... Ya que paro mucho por la casa viva, pues aprovecho el ticket y cosas así, no me va a... A ver, ¿puede ser? A ver, ¿qué? ¿Tú te vas a estar mintiendo? Ya. En directo, ¿no? No te hablo más. Dejando ya en directo, ¿no? Però t'has dit, per passar de mai els temes que el que fos sóc un tema i fem així la meva veia per veure si m'auxiliava que a propòsit de decisió de Tribunal de Direits Humans de la libertació immediata de Pilar del Rio és sí, Inés Inés del Rio sí, no? Que é uma etapa que já estava represa há 26 anos, estou libertada no dia 23 de outubro. Foi uma decisão que saiu no dia 21, aliás, e imediatamente foi reunido uma assembleia extraordinária levada ao Ministério Público lá de FIP para decidir a saída dela. E neste momento existem outros 49 pedidos de etarras para serem libertados com base nesta decisão do Tribunal de Direitos Humanos. Decisão essa que não admite qualquer tipo de recurso, porque já é a segunda neste sentido. O Tribunal de Direitos Humanos já tinha decidido que o método que eles estavam a utilizar para os manter presos era ilegal e era um atentado aos direitos humanos. E o Estado espanhol decorreu. E agora esta decisão não admite qualquer tipo de recurso, por isso ela foi libertada imediatamente e tudo indica que os outros serão libertados também. Já existiram vários, temos tenho protestos de uma franja da população contra esta situação. Agora, Bea, se quiseres falar, estás a brincar. Ela foi libertada porque ela foi... Ela foi presa por ser da organização neta, do País Vasco, e foi aplicada nela... Supostamente? Não, ela era uma tara, isso é um facto. Ela assumiu isso? Não, mas... Publicamente, pode ter... Sim, publicadamente. É que está o Cosofias, não sei se está por aí. Sim. Não sabe melhor que eu, se calhar. Mas pronto, já a prensa disse que era uma presa reta, pronto, que ela assumiu. Ela não assumiu isso, ela foi presa. Então pronto, não pode dizer que ela... Mas ela foi condenada por ser etada. Ela foi condenada. Isso por aí continua. É divertido. Estamos a falar de uma coisa tão indignada. Não, meu, eu tive quando eu tive um menino para ir para as coisas que eu agora só que é preso, não tem nada a ver com aquilo. Mas ela foi condenada por ter... Eu tenho que estar qualquer sabotagem ou qualquer coisa e a polícia está numa pressão tal. Mas tem que aparecer algum culpado. Mas nesta questão dela ter sido libertada, nunca sequer foi posta em causa, nem por ela, nem pelos advogados, a acusação que lhe foi feita. E eles assumem que sim, ela esteve lá aquele tempo, estava condenada a 20 e tal anos de cadeia, não era? Não, no total. Tipo, no total, 3 mil e tal anos. Era assim. 3 mil e tal? 3 mil e tal anos. Era muito assado. Era, mas. A espanhola é só até aos 30 anos de cadeia, não é? Sim, é. Porque se depois... Já, de até aos 25. Até aos 30, em Portugal. Até aos 30, é, depois dos 30 se considera cadeia perpétua, por isso que é ilegal. Por isso que a amnistia internacional leva muitos anos tentando que a Lucina parou, que a Lucina, pela que ela foi presa, tipo, que se aplicou quando ela estava presa, não existe mais no Estado espanhol, não existe mais, porque de facto há muitos presos em mano cárcel que estão... Se está aplicando, se não se abrir. E, tipo, a doutrina parou, todos sabemos o que é. A doutrina parou é uma doutrina que se aplica. Não sei se era quase melhor ver o livro primeiro, mas tudo bem. A doutrina parou é uma doutrina que se aplica a. Por exemplo, tu és uma pessoa que é acusada de um crime, né? E nos teus anos de cárcel dão 4 mil. O crime que te fizeste é matar a 26 pessoas. Então, imagina-te. A doutrina parou de que, em vez de ser condenada aos 30 anos, tu, ou seja, a tua pena, sabe que quando estás no cárcere, a tua pena pode ser rebaixar por um comportamento, por estudar, por trabalhar, etc. Até uns 12 anos. Então, tu poderias sair aos 18 anos, por exemplo. O acontece com a doutrina Parot é que isso não acontece. Os presos que se lhes aplica a doutrina Parot, eles primeiro fazem por uma prisão preventiva, que é indefinida, que pode estar na prisão preventiva ao tempo que for. Depois se aplica a pena, que é uma pena que não se sabe qual é, nunca sabes qual é a pena que te fez, supostamente é de 30 anos, mas não sabes, porque a doutrina Parot o que faz é, se aplica primeiro, o crime mais grave que, pelo que é acusado, o que tem mais tempo, por exemplo, matar uma pessoa, são 26 anos de cárcel. E, em vez de aplicar no total o desconto por a tua boa atitude, se aplica por cada pena. Então, se aplica a primeira pena, que é mais grave, matar uma pessoa. Se tira de aí um ano. Então, restam 25 anos, ainda tem 25 anos de cárcel. A segunda, se tiram de aí... 2 anos. Então, em vez de ser aplicada ao total da pena de seus 30 anos, que é lógico, 30 anos que não é? Ao máximo, claro. Vai-se aplicar aos 3 mil e tal anos. Ou seja, por muito bem que tu portes, nunca vais sair de lá. Exatamente. É por isso que ainda muitos presos, o país só tem 600 presos políticos. 600 presos e muita gente. E a primeira pessoa que saiu agora da cárcere por o Tribunal de Estrasburgo foi essa. E esta doutrina parou surge por causa de uma jurisprudência de um caso também de um sim, um caso de um entarre, Henri Parou, que ele ia sair do cárcere e a Espanha achou que ele era muito perigoso para a segurança nacional e então eles disseram que a sua pena todavía não estava completa porque eles tinham aplicado a pena, o desconto por bom comportamento só numa das penas que ele tinha aplicado. Então ele ainda seguiu no caso de mais. O embaixador da Guiné que veio com o Roma Sol. Que bom, pai. É isso, de que não habla agora? Que bom, pai. Pois, e é isso, eu tenho a parada de isso. Mas eu não sei quando tu falaste de que não admite nenhum recurso, eu vi que eu... Isto foi o que eu li. Que, não sei até quanto é verdade ou não, mas ela saiu imediatamente. Ela saiu, ao fim de 26 anos. Ela passou, ela tinha que ter saído no 2008 e ela saiu agora. E foi em 2008 que foi metida a primeira pedido ao Tribunal dos Direitos Humanos para tentar intervir nesta situação e o Tribunal dos Direitos Humanos nessa altura disse que sim, senhora, ia contra os direitos humanos e que ela seria libertada. E estamos a esquecer aqui de uma coisa que disse que começou. Não sei de que altura é que vocês estão a falar dessa presa. Ela saiu agora, saiu no dia 23. Mas não sei de que altura que ela tomou os seus crimes. Nos 80 e nos 90 houve a cena da Gal. A Gal, que era a guerra suja contra a ETA, tinha pôr bombas em casa, e coisas assim. E, ou seja, o Bada só que não tinha nada a ver, matar, o Bada assassinar um pessoal, e coisas assim. Contrataram um pessoal cá em Portugal, pessoas para ir lá matar, a certa altura, e era o pessoal da polícia. E muitos deles foram julgados, e coisas assim. E não foram, não estavam na prisão, e mataram um pai de 10, e no caso desse da ETA, o ETA que matou alguém, ele não sabe se matou, mas foi preso por um tempo e matou mais de 30 anos, ou mais, ou não. Eu falava isso. Dois meses e dois meses, não é? Sim, aquele não funciona igual para todos. Dois meses e dois meses. Vocês vão chamar de 16 anos no País Baixo, porque é quase um contentor, passa 5 anos na cadeia. Vocês vão chamar de 16 anos em Valladolid, queimas um contentor e... Levas para a esquadra, para a pizzeria, para o pão de pescoço. Levas o mais rígido no País Baixo. Sim. E, epá, é um bocado... Depois as duas partes terem que voltar a mesma Constituição. Estás a ver a situação? Não é igual para todos. Não sei, o que eu estou a tentar dizer aqui que o sistema judicial espanhol não é igual para todas. Não é igual. A teoria é igual. Os presos vascos não podem estar presos no País Baixo, põem-nos a 1.200 km de casa. Outro que matou a mulher e os filhos e o caraças fica preso na aldeia, caralho, se calhar daqui uns tempos já está fora e matou mulher e os filhos. Que o ministro de Justiça da España, ele fez um recurso dizendo que, ou seja, um recurso, eu vi que ele fez um recurso a Estrasburgo dizendo que eles iam tentar que ela voltasse ao cárcere, porque era ela na rua, era perigo para os cárceres. Eu essa parte sinceramente não sei. Aquilo que eu falei há bocado foi mesmo só aquilo que eu vi, que foi que em 2008 eles fizeram o primeiro pedido ao Jornal dos Direitos Humanos, que declarou que ela queria ser liberta. E nessa altura o Estado espanhol recorreu, uhum. Esteve mais estes anos todos, uhum. E que agora que era considerado sem hipótese de recurso. Mas agora, não sei, se calhar não é um recurso judicial, não é? Se calhar já é uma coisa de outro tipo. Recorreu de novo, eu vi um vídeo do presidente da Espanha todo revoltado no tribunal dizendo que essa presa ia voltar ao cárcere, que não tinha hipótese de ficar na rua. Não, é o presidente do Espanha. Também é pela manipulação que fazem de todos os votos. Bueno, pelo Rafael e é uma coisa, é uma estratégia muito interessante da Espanha, porque faz muito pouco, não sei o que postaste tu no e-mail, Herrera, que era a organização que se encargava de que essas coisas não acontecessem, que é uma organização para presos políticos, que nos ajudam a que as pessoas sejam dispersas e tal, porque tem duas leis na Espanha, duas doutrinas, se queres, que a Amnistia Internacional diz que eles têm que desaparecer. Uma é a lei antiterrorista e a outra é a doutrina parola. A lei antiterrorista, ela dispersa os presos. Se é preso político, então pode ser mandado a Canárias. Então, se tu és família pobre, tu passas 30 anos sem ver a tua família. Herrera, que é uma organização... 7 dias incomunicado. 7 dias, passa 7 dias incomunicado sin poder ni ver el abogado. Eso hace parte del hábito. ¿Cómo se llama? Herrera. Nem conheço. É muito grande a desinformação que há na Espanha. Mas já se começa. Eu acho que te que já habéis passado por isso. Tienes información. Eles vinieron a Galicia a falar porque eles se movem assim entre independentistas e vão contando como sua experiência. Tal. Eles foram a Galicia a falar. E justo um mês depois de que eles estivessem numa palestra com eles falando do trabalho que eles faziam, a organização naquele Rio, que era que se cargava de fazer esse tipo de coisas, foi legalizada. E as pessoas que foram a falar a Espanha estão agora no caso. por enaltecimento ao terrorismo. A Espanha acha que se tu proteges a uma pessoa que está presa, estás enaltecendo o terrorismo. Então não pode ser uma manifestação com um preso, com uma foto de preso. Se quer? Se tu vas com uma fotografia de um preso político, és considerado terrorista. Que estás enaltecendo o terrorismo. E levas uma pena? E levas uma pena. De qual trabalho? Pode ser uma multa ou podes ir ao cárcere. Normalmente não. Mas isso também acontecia aqui em Portugal. Tipo, há uns lugares que, tipo, lá no 25 de abril, se tu tivesses uma imagem do Che Guevara, também era considerado, seja tipo, ou Vizeca Afonso. Ou Vizeca Afonso, também acontecia em Portugal. E também pode ser só verbal. Tu podes dizer na rua Viva ETA e também levar uma multa. Porque se te aplica a lei antiterrorista, que também trata dessas coisas. Então, o facto de não estares contra a ETA já é considerado crime. Epá, mas isso foi uma coisa que imposta pelo PP. PP e PCOE, que vieram legal. E que ninguém foi julgado ainda, não tinham que estar presos. Amigos e companhias. Epá, tem muito mais a pagar que coisa obsoleta. Que assunto que não tem pessoa. Mas também há que ter intenção. Enquanto estas leis como discutidas no Tribunal Internacional, ao mesmo tempo, tens agora em Espanha, está a ser finalizada uma lei que vai criminalizar, com o tempo, até 6 anos de cadeia, quem é começar a pedra durante uma manifestação. Essa lei está pronta para ser aprovada, falta muito tempo. Bem, eu isso acho bem, sinceramente, porque isso é violência. E violência é mau. Olha, para mim, violência é não termos o comer na mesa, por causa deles, por exemplo. Mas isso também é violência, não é? Mas também virar para também é violência, não é? Tu sentes mas isso é só real, eles iam bater um primeiro, se eles bateram é por filhos, doenças já doentes, batem mesmo no governo, não é? Então pronto, o que é que tem? Então, mas quem vai trazer tudo são eles. É? Mas quem vai trazer você são eles. Porque a violência deles é. Até olhos, é destruída, meu. A Maria, deles. A Inês, ela foi presa por matar a Força do Estado, por matar a Guarda Civil, claro. Ela não matou a polícia. Só que é assim, eu acho que é a única que para já está na rua. Quando os outros 49 saírem, os saírem, também vão ser considerados ultra perigosos. O tribunal está estudando cada caso, porque o tribunal ele não está em contra da doutrina Parot, ele está em contra de que os presos não saiam nos 30 anos. Se a doutrina Parot der 30 anos exatos, então eles ficam, entendeu? Até aos 30 anos. Entre os 30 anos pode existir. Está dentro do sistema legal. Claro, é? Quando passa daí, mesmo que não, sabe, mesmo que não tiverem que ficar 30 anos, os 30 anos eles não dizem nada. Mas mostramos o vídeo. Ah, sim, sim, parece bem. Oh, Gaiato, deixem aí, por favor. Não foi só ela que foi libertada, foi ali mais sete, não foi? Foi só ela? E agora, e como é que ela matou esses tais guardas do Estado? Que matou com uma bomba? Como é que foi? Eu acho que o que eu li foi que foi um atentado, uma bomba, mas eu não sei muito bem como foi. Queres então mostrar o vídeo? Sim, mas não dá para colocar só o som. O microfone pode se virar para ali? Sim, eu acho muito, porque é só um cara para. Mas para isto, para nós ouvirmos, tem que se ligar o aparelhagem e dar feedback. Ah, então como que é? Se desligar isto, ou só ouvir, não. Não sei. Tu decides. Não, não, não. Como? Na sociedade existem aqueles reguladores de discriminação económica ligados ao microfone, todos mais autorizados. Há pessoas que vão saudar seus representantes. Eu chamo lá mesmo. A saudade do mundo, da sua amiga. Basta comigo conversar com os outros. Não se sentem, não se sentem. Está sentado na calçada. Já é pobre. Sim. Mas também. Pobre de quê? Já, claro. Só se for. Isso é uma discriminação brutal. Outra coisa, portanto. Até terem uma cara, ou olham de gênio. Isso é uma discriminação hoje em dia que existe. Mas para Portugal, mas eu já vi uma cena em Portugal que acontece lá fora, porque já havia sem abrigos a dormir na rua e a polícia a passar não lhes faz nada. Enquanto nos outros países já não é assim, se vem sem abrigo a dormir na rua, já pegam neles, levam para a esquadra, que é porque acontece isso. Olha, na Suíça, por exemplo, pegam em ti e levam-te para a fronteira. Pois aí nunca mais é possível. Mas isso se for estrangeiro, se for suíço, já não acontece isso, não é? Se for cidadão suíço, não falta trabalho. Não tens esse problema da discriminação económica. Exatamente porque eles vêm, metem-te no carro e vão voltar para o trabalho. Na Suíça é assim que se faz. Eu não estou a concordar com isso. Estou a dizer é que isso é pior. Há de haver um dia. A discriminação dos estrangeiros vai deixar de existir. Vai ser. Vai contar. E a vários níveis vai ser mesmo a economia da pessoa. Mais nada. Hoje em dia já acontece. Mas isso sempre aconteceu. Quem tem pouco dinheiro não tem palavra. Mas isso sempre aconteceu. Mas isso sempre aconteceu, não é? Desde a Idade Média. Não é? Sempre. Eu acho interessante as experiências sobre o que é uma das.